mesma costa da alocação de treinamento para o 398 da Gol. Bono 398, portão 09 previsto. Ok, vamos ter que esperar então o standard. Afirmo, vai aguardar o Airbus da Avianca corrigindo o Bono 398. Vai ter que esperar, né? Afirmo, o senhor só vai esperar o início do táxi do Airbus. Para o táxi do Oceania 6310, em 3 horas de autonomia, altera Natal com 144. Ciente, Oceania 6310, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera, chame torno 186, ajuste 1020, bom voo. Obrigado. Bom, no 398 vai dar passagem ao Airbus da Avianca após Juliette, portão 09. Após o colega da Avianca, Juliette pro 09, 398. Web 6748, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05. 258, coordene com a equipe de sol para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da Avianca, chame para o táxi. Depois da passagem da Avianca, autorizado o 358. O Alfa Tango, livre aproximação ILS. Gente, livre ILS, o Bravo. Whisky Charlie Mike, Serra Delta Charlie Oscar, aprovado nível 120. Via Whisky 1, Charlie November Foxtrot, Whisky 57. Até Sierra Charlie Bravo após direto. Decola da pista 107, perfil de saída coral, com curva à direita. Transponder 5007, controle 120, decimal 80. O Whisky Charlie Mike, cotejamento correto para acionar chame torre no 186, confirme para o B. Gente, o Whisky Charlie Mike, torre no 186, bom voo. Para acionamento na posição em posterior, sushback, 40071. Azul 4071, no livre acionar na posição 01, no reporte, pronto para o pushback. Aciona 01, reporta para o pushback, pode ver. Alô, Web 6748.5. Web 6748, afirma, portão 05. Obrigado. De Salvador, muito boa noite, este é o 3662, decolando a sua escuta. 3662, controle, contato, radar, grande. Autorizando voar na rua de Puca ou Jama, tá? Jama autorizado, grande. Com localizer visual com a 10 para Alfa Taco. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango em aproximação, 2 milhas para o externo, chame a torre 1186 para instruções, capitão. 4286. TAN 3662. Na escuta, prossiga. Diretos e pá. Diretos e pá para o 3662, muito obrigado. Butantan 3858 para o táxi 170 João Pessoa 3:05. Tensa 3858, Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 020, bom voo. Diptax pela Índia, ponto de espera, torre 186, 3858, obrigado, bom trabalho. Era pro Chubec, o azul 4071, Azul 4071, coordeno com a equipe de sol para iniciar o pushback após o Herbozatão livrar o setor, a retaguarda, chame táxi. Chubec com sol após o Herbozatão livrar o Azul 4071, chame táxi. Salvador, boa noite, Oceano 6310, passa 1.200. Oceano 6310, este é o controle Salvador, Romeu Cordial. Para o senhor passar 2.000 pés, vai girar à esquerda e voar para o Romeu Fox 018, confie. Prontinho, pós 2.000, Romeu Fox 018, Oceano 6310. Muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceano 6313. Transfere sentindo a informação Eco, voando bom. Oceano 313, Salvador, direto para 5.000, 1.020, bom, chegada bom. Câmbio. 5.000, 1.020, chegada bom, 6313. Bravo Alfa Tango, confirme estacionamento. Pátio 3. Quilo Pátio 3, Bravo Alfa Tango. Alfa Tango copiou o solo. Assente o Pátio 3, o Bravo Alfa Tango. Trans 3662, chame Recife, 12685. 12685, obrigado, uma excelente noite. Boa. Romeano 6313 da torre, acabou de me informar que chuva moderada sobre o campo. Ei, gente, 6313, obrigado. Tati Azul 4071, 86 a bordo, 450 com índia. Tati Azul 4071 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 020, bom voo. Via Índia, com espera da 10-86, 4071. Controle Salvador, boa noite, 3858. 3858, controle, está em contato o radar. Tudo bom, amor, atenção 370, 3858. Salvador, é o voo 889. 889, aguarde cópia, Galeão. 4400, por favor, pode testar a saída? Afirmo, prevista saída da EL, Leda, após direto bridge, gol no 889. Oceano 6310, chame Recife, 12685. 2685, obrigado senhor, Oceano 6310, boa noite. Boa. Bom, no 889, Galeão, aprovado nível 360, decolada pistão no zero, perfil de saída da EL, Leda Bridge, curva direita, após o peso LUN no zero, conforme rota do plano. Transponder 5013, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, Galeão, decola 10, da EL, Leda Bridge, perfil LUN no zero, posso comprar tanto 50 no 3, transponder e... 1208, controle após o 1889. Bom, no 889, cotejamento correto, informação em curso Foxtrot, azul, chama 020, chame pronto. Perfeito, vai escutar a foto agora, obrigado. Eu, chegada, mano. 1020, 6000. Atuando, garoto, atuando, atuando. Esquenta que também o controle está em contato para dar passa a altitude de 1300 pés. Qual é a proa ideal para Terezinha? Ok, o esquema que está com curva à direita agora vai na proa 120, 120. Tem uma decolagem não autorizada da pista 10. 4, 0, aguardo. Para Salvador? 3758, poderia voar na proa de Frotita, voando na proa 320 para evitar formações. Ao passar o nível 100, vai voar a Bucu, 3858. Ótimo, centena direto a Bucu. Salvador, o Gol 9604. Eu preciso saber qual é a pro ideal para o destino. 353. Suba para o nível 220, curva à esquerda para a pula 353. 353. Desculpe, não peguei qual a subida? 3.500, o Xenero 63, 193. Uma subida para o 604, Salvador. Momo, transição Froti. Momo, Froti, obrigado. Passando 71, Azul 4071, é o controle, contato radar, mantém a altitude de 2.000 pés. Aguarde instruções para a subida. Ok, mantendo 2.000, aguardando instruções. 4071. Azul 471, suba agora para o nível autorizado na saída da Eulida. Gente, sobe para 360, Eulida. Faz uma teatro aqui, 280 mais 3 milhas, então formação pesada. O trânsito está ciente. Do 224 e descida para 4.000, 210 na velocidade. 4.000, 210 na velocidade. TAM 3858, suba restrito ao 310, chame Recife 1268. Recife 310, chame Recife 268, 3858, boa noite. 12685, boa noite. 2685, obrigado. Copia. Copia. Gol no 604, Fortaleza, aprovado nível 370. Decolada pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda, após o peso 1-9. 5-0-1-1, o transponder 1-208, controle. Recebi a portadora. 370 para Fortaleza, decola da 10. Momo Froti, número 19, aerovia. 51 transponder, 208 controle. Plano 604, cotejamento correto, chame pronto. Bora. Bora 2.000, livre LS. 2.000, livre LS, 63, vamos ver. Do 2224, Aman, desça para 2.000, livre LS, está seguindo a aeronave da Oceanair. 2.000, livre LS, passageiro 2224. Controle, o Papa Tango, Whisky, Charlie Mike. Papa Tango, Whisky, Charlie Mike, controle, contato, Roberto. Direito, Charlie Mike? Charlie Mike, voe direto Coral. Coral, Mike. É 3398, controle, passo nível 200, ajuste 1020, direto Duna 4000 para o ILS. 1020, direto Duna para 4000, ILS 3398. Serão 313, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1186. 1186, Chanel 6331, Azul 4071, chame Recife 12685. 12685, 4071, boa noite. Boa noite. Tango, Whisky, Charlie Mike. Prossiga. Você gostaria de coordenar direto a Aruba, se possível? Ok, a princípio só vai livrar terminal Salvador via Coral, ok? Ok. Trido 2224, localizador estabilizado? Afirmo. Ciente, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, até daqui a pouco. 747, aguarde cópia, ok? 747. aeronave na... Alfa Tango Whisky e Yankee Tango, chame Recife 2685. Não, não, Foxa. Salve, Salvador, voo 1889, pushback, acionamento, portão número máximo. Voo 1889, para o push? Isso, afirmo. Livre acionar chame táxi, voo 1889. Livre, push acionamento, voo 1889. Salvador, boa noite, Chanera 63, 13, Libranda Fox. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 63, 13. Controle de Salvador, boa noite, azul 4235, passou 195 até 1960. Azul 4235, Salvador, ajuste agora 1020, direto Bonf 5000, caminho. Direto Bonf, descendo para 5000 com 1020, azul 4235. Controle de Papatango, oito, Jack Mike. Eu acho que o Telemarco estaria solicitando uma centena como nível final. Ok, diga assim, sim. 3398, desça para 2000, livre LF. 2000, livre LF, 3398. Da Juliette, 6313. Do Chanel